A arte amplia limites. Desplia limites. Com arte arteia. Antéria. Anarca matéria. Concentra. Para, pensa, respira. Pensa. Sem pensa, sem tensa. Se tenta. Se tenta, se faz, se cria, música, astro. Sem com, pois, ia. Quem faria? Poderia?